777, copia? Afirmativo. Voo 1777 autorizado por Porto Seguro, via UP Whisky 50 até Bitega, após direto destino. Nível 340, saída da El Leda, após direto Porto Seguro. Pista 90 com primeira curva à direita, acione 5146, frequência do controle 120 decimal 8. Corredor Serra, ponto fora da barra. Repórterá fora da barra, wind 90 graus. Nível autorizado pouso, vento no 30 graus, no 2 nós, ajuste no 0 no 5. Baixou, travou, pouso autorizado no 0, 4082. Voo no 260, decola 39, controle 120, decimal 8. Ok, 2, confirmando o controle. Controle 120, decimal 8, bom voo. 120, direto, bom dia, voo 1260. Bom dia. 8862, no tempo. Diego 1260. Voo 1260, contato radar 390, sai da PUCA. Para 390, sai da PUCA, 1260. Azul 4207, submantenho 300, Recife 1-3325, 1-2-5-1, no bom voo. 1-3-0-0-1-3-3-2-5, 1-2-5-1, obrigado, boa tarde. Juliette, Bravo Delta, Recife 1245, alternado 12685. Azul 4082, solo aos 40, livrar direito, 12, 1-9. 2-9. Azul 4082. Azul 4082, bom dia, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 4082. Remetida? Sim, só que remetida, hein, Valente? Sente. Só confirmando, Salvador, só que remetida, Valente. Gente, era apenas para confirmar qual o destino após Salvador. Confere plano Salvador-Salvador. Papatango. Lima Quilos Lua, autorizado a prosseguir o táxi reporte para o cruzamento da pista no 7. Lima Quilos Lua. Salvador, bom dia, o TAN 3191, na autorização para o Galeão. TAN 3191, a informação em curso é novembro, copia? Copia, 3191. TAN 3191, autorizado o Galeão, via Pesulo 10 até SMAP, após conforme a rota do plano de voo. Nível 380, saída da El, Leda, após bridge. Pista 10 com primeira curva à direita, acione 5142, frequência do controle 120 decimal 8. Autorizado Galeão, pela Pesulo 10 até SMAP, e depois segue o plano. O nível 380 autorizado, a saída é da El, Leda, bridge, decolando primeira curva à direita, transponder 4142 e o controle 1208. Transponder 5142. 5142. Correto, chama push. Vai chamar o push. Quando na Taxi Lima entra em contato com o Sol 121.9 para o ingresso no pátio principal. Afirma. Gol no 260 Recife, 12545, 2685. 255, 2085, Recife. Zulu, autorizado cruzamento do pátio 1 no pátio 3. Charlie, Mike, Romeu. Estamos acionados 2000. Negativo, ainda não recebam. Nem Alfa, nem Charlie. Nem Alfa, nem Charlie. Apenas para informação, temos um tráfego no corredor Veracruz, mantendo 1.500 pés, é um Papa Alfa Tango 4. O Romeu ainda negativo o transponder. Índia 9B Alfa, vai manter 1000 pés até Valença? Gente, frequência livre para coordenação, apenas para informação, tem um tráfego agora em nossa posição de 12 horas, exatamente a 4 milhas à sua frente, mantendo 1.500 pés no deslocamento nordeste. através de Veracruz, ouvido Kilo Delta. Vitor, Kilo Delta, ONU 1500 pés, correio do Veracruz, reporta Paripe. É. Rodão no 0, curva direita na Arbor, controle 1208, aciona 0254. Zulu, livre essa corrigindo, deixa eu ataque. VIP 5220, identifica, chegada a mar e desce até o 050. Zero perdeu contato com o centro, está na proa de mar, está na proa de cá. Autorizado, está pronto para descida? Sim. Gente, desça para o 050 na proa de Itap, mantendo 240 na descida. 50 Itap, mantendo 240. Com a torre e a porta visual com a pista, com a sede. Tá, é o Leda. Autorizada a minha área de decolar, pisto no 0, vento 130 graus, 142. Além de decola, pisto no 0. Oi, Salvador, Papatango, Vitor, Kilo Delta. Vitor, Kilo Delta, reporte ao final de 2 milhas, cabeceiro no 7, número 1 para pouso, vento no 30 graus, no 4 nós. Vitor, Kilo Delta. Essa possibilidade de uma base pela esquerda para 1-0? Afirmo, está autorizado por seguir direto para o sinal do 1-0, forma a pista livre 737 para iniciar a corrida de decolagem. Vitor Kilo Delta. Livre, sinal 1-0, o Vitor Kilo Delta. Salvador, tá 3191, tá na posição 06, pronto para pushback e acionamento. 3191-06 autorizado, chama ataque. Autorizado, vai chamar ataque, 3191. Voo no 777, decola 54, controle 120.8. 208, obrigado. Nada. Vitor Kilo Delta tem autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus no 49 Delta. Livre o pouso 90, Papatango, Vitor Kilo Delta. 3895, prossiga. Estação Guarulhos 300. A 340, saída da El. 340 da El. Assim que apareceu o chão. Saída prevista para Guarulhos é da El Leda Bride. Papá? Papá, o meu bravo Fox Mike, olha essa porra. Gente, eu aqui no meu sistema não tenho nada, só um minuto que eu vou ligar pra essa Bahia aqui pro centro, só um minuto. Quilo Delta, solo 56, livrar direito no 21 décimo nove. Delta. Web 6721, identifica a chegada da Amari, desce até o 0620. Onde é a chegada? Delta 3191, tá com 131 a bordo, Altena Campinas, 3 horas e 25, vamos para o ataque. 3191, tá em parte 1 no Índia, ponte espera da 10, torre 1985, altimetro no 0 no Índia. Você envia Pátio Índia para o ponto espera, no ponto espera 1895, Delta 3191. 5220, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 5, está livre ali, essa é a tua estabilidade. 2015, a mais estabilizada, 5220. Sim, só um minuto, Fox. Umba 01, no contato radar 55 milhas de Salvador, na Prodimari para interceptar a chegada e reposta para descida. Me escuta. Já estou esperando aqui o transponder do senhor para pagar cópia. Se a gente teve algum problema no parte da transmissão do voo, eu estou esperando. Eu vou passar só a falar para o senhor, eu estou guardando a informação, vou passar na frente duas aeronaves para cópia. Oscar Vitor Uniforme na EBTA, vai decolar da 7? Oscar Vitor Uniforme, autorizado São Paulo, 430, Upper Zulu 16, decolada 17, curva direita, na Daiole da Bridge, controle 120, decimal 80, aciona 5170. Confirma a saída? Correto, qual é o problema? Não copiei. 05, acionamento de táxi com a torre, 11895. Ocean Air 6213, cópia. 6213, Galeão, autorizado, 360, Upper Zulu 10, decolada 10, curva direita, Dael Leda Bridge, controle 1208, aciona 5165. No 3, confirmação nível. Correto, chama pushback acionamento. Confirma o tráfego, chamou o solo. Solo Salvador. Solo 3285, Copia? 3895, Guarulhos autorizado, 340, Upper Zulu 16, decola da 10, curva direita, Nadael, Leda Bridge. Controle 1208, transponder 5174. Nível 300, tô ciente, vou coordenar, mas tem escuta. Azul 4463, cópia. 4463, Azul, copia? 4463, autorizado Ilhéus 180, direto, decola da... Corrigindo, via Whisky 1, decola da 10, curva à direita da Euleda, controle 1208, aciona 5171. Torres Salvador, bom dia, TAM 3191 da El 1770. TAM 3191, contato radar 380, saída da El, após 2000, autorizado Leda. Após 2000, Leda, TAM 3191. Mar, copia. Autorizado, Petrolina 320, Upper Zulu 10, Congênero, Upper Zulu 20, decola da 17, curva esquerda, Momo, Flock, controle 1208, aciona 5402. VIP 5220, torre 118.95. 5220, ILS. Saída, Momo, transição, Flock. Parte pra ver. Pois está aqui no ILS. Vai passar o externo. Ok, gente, tem autorizado pouso, pista no 0, vento no 1, no 0 graus, no 2 graus, ajuste no 0, no 5. Tive pousando no 0, tripo 220. Horário do plano. Desça para 0,50. Rua 01. Cidade do rumo. Confirme. 180 no momento. Gente. TAM 3216, desça para o 0620. 060, TAM 3216. Você não tá chamando? Funcionário 6254. Confirmando, é 6254 mesmo? Oceaner 6254. Afirmativo, eu não tenho nada do Oceaner 6254 no meu sistema. Ah, você sabe dizer que é, tem mais 30 minutos. Tem, tá no escudo qualquer coisa. Sim, você sabe a hora do plano? É, realmente é pra 1437. Ah, sim. TAM 3895, escuta. Negativo 360, autorizado 300. Confirma, TAM 3895. Autorizado nível 300. Obrigado, 300. Papatão November Yankee Magna, escuta. Vai afastar em corredor forte ou axé? Ataque remetido ou só vai e volta? TGL Veracruz, sente autorizado voo local no meu pé, decola da 17, curva direita no axé, controle 120 decimal 8, transponder 0117. Autorizado voo local, corredor Santo de Veracruz, até onda pista 17, após a paragem curva direita, onda pista 6, transponder 0117. 103 a bordo, qual pátio? Pátio 4, estacionamento táxi com a torre, 1895. É 3 horas ou 6 horas? 06, ciente. Táxi autorizado, pátio 1 no Índia Alfa, ponto espera da 90, torre, 1895, altímetro 905. 3.000 avançados, 1.0 no